pra lá e pra cá. Vem dar, traz a sedução, acende a luz do coração. Eu tenho o dom da paixão, no sonho novo que está. O amor é puro, o sentimento é vida, frutas que traz uma chama escondida que tem toda uma verdade viva. Que faz, que diz, que fica agora agita, trazendo pra gente suor que acredita, verdade viva. Faz agora a luz do som que eu quero ver, deixa vibrar, que eu faço um som que é pra você dançar. Faz agora a luz do som que eu quero ver, deixa vibrar, que eu faço um som que é pra você dançar. Traz a sedução, acende a luz do coração. Eu tenho o dom da paixão, no sonho novo que está. O amor é puro, o sentimento é vida, vontade que traz uma chama escondida que tem toda uma verdade viva. Que faz, que diz, que fica agora agita, trazendo pra gente sua que acredita, verdade viva.